Mas há algo específico também do Senhor. Nós, logo no início do programa, na televisão, fomos. O Senhor falou comigo: você vai orar pelos líderes da cidade. E aí eu liguei para uma amiga minha, que é secretária do João Leite, e falou assim: Adriana, marca com o João Leite. E não dava certo de jeito nenhum. Aí eu falei para o Geraldo: o Senhor falou comigo, eu não falei que era o João Leite, eu não falei que era o deputado, não falei que era... Você vai orar pelo prefeito. E eu falei isso com o Geraldo. Geraldo, o Senhor me mandou orar pelo prefeito. Irmãos, em uma semana, nós estávamos dentro do gabinete do prefeito. Ele não tinha chegado ainda, nós chegamos antes. Tinha uma parafernália de equipamento, tudo montado lá. E o prefeito, gratuito. E o prefeito nos recebeu, eu pedi ele para sentar ali. E eu falei assim: senhor prefeito, nós vamos orar pelo senhor, o senhor vai ficar sentado aqui. Eu vou impor as mãos sobre o senhor para fazer isso. Eu vou derramar esse óleo sobre a sua testa, é por causa disso e disso e disso. Nós vamos proclamar isso, isso. Está aqui o Geraldo. E eu tinha me esquecido, irmão, que na verdade quem Deus usou de uma forma até intensa lá na Câmara para propiciar tudo isso foi o Betim, estava aqui. E o Betim estava lá do nosso lado também, ministrando lá e orando. E o Betim trouxe as chaves aqui, as chaves, prefeito. As chaves, ora pelas chaves, as chaves aqui, simbolicamente, orando pelas chaves da cidade. E vocês se lembram, quem assistiu na televisão se lembra. Eu perguntei ao prefeito: quais são os dois principais motivos? E ele disse: segurança. E nós oramos por segurança e por mais um tópico lá, não sei se era educação, o que que era. As chuvas. Exatamente, as chuvas da cidade. A Consuelo me trouxe um... Saiu agora, semana passada parece, né, Consuelo? Uma matéria dizendo: a violência em Belo Horizonte caiu a níveis como caiu em Nova York, e o mundo fez um estardalhaço, que Nova York caiu a segurança. Na mesma proporção caiu a violência na cidade de Belo Horizonte, e a segurança na cidade de Belo Horizonte tem crescido cada dia mais. Foi porque nós oramos? Foi. Não é nós, Sóstenes, Geraldo e Betinho, não. Nós, Igreja do Senhor Jesus. O Senhor faz isso. Eu estava com Asaf andando, caminhando lá no Mangabeiras, e quando voltamos, passei em frente ao Palácio do Governo, mostrei para ele, mas no meu espírito veio um sentimento: os profetas de Deus iam até os governadores e os reis para proclamar o reino de Deus. Me veio isso. Quando eu cheguei em casa, o Asaf recebeu um telefonema: aqui é do gabinete do ministro das Forças Armadas, por favor, eu queria falar com o Asaf. Ele, só um minuto. Não foi ministro da Justiça. Eu falei ministro da Justiça aqui porque nós tínhamos nos enganado com o departamento que era ministro das Forças Armadas. E então, o Asaf atendeu, falou assim: é do gabinete. Aí o irmão disse assim: eu estou tentando falar com o senhor há muito tempo, nós vamos ter um culto aqui dentro do prédio do Ministério das Forças Armadas e nós queríamos a sua presença aqui. Inclusive, eu estava tentando falar com o pastor Sóstenes, mas eu não tenho telefone dele, eu não tenho nada, eu gostaria de ver se ele também podia estar aqui. E aí o Asaf falou assim: mas eu estou na casa dele, em frente dele. E tem mais, irmão, sexta-feira eu e ele vamos estar em Brasília num congresso. Por fim, estávamos nós dois lá, mais a Rosana, mais a Igreja do Senhor que estava lá naquele lugar, ministrando lá dentro. Interessante que no mesmo domingo, isso foi na sexta-feira, no domingo anterior, Asaf estava aqui, nós fomos almoçar aqui, e aí eu desci, entrei no restaurante e vi o seu Ananias Patrus, que é Patrus Ananias, que é ministro do desenvolvimento social. Estava lá sentado, eu passei: gente, olha o ministro. E fui embora. Passei e vi o ministro. Mas o Espírito do Senhor falou assim: por que você não vai a ele? E aí eu fui a ele. Bom dia, tudo bem com o senhor? Eu quero me apresentar. Me apresentei a ele e falei com ele: eu estou dizendo ao senhor, há uma igreja, eu, uma igreja no senhor, a igreja do senhor nessa cidade, que ora pelo senhor. E ele estava bem bêbado. olhos vermelhos e muita cerveja. Oh, oh, eu preciso mesmo, põe aqui a mão, eu preciso de muita bênção mesmo, ora mesmo, ora mesmo. E ali eu o abençoei, ministrei sobre a vida dele. Falei, olha, sexta-feira nós vamos estar lá em Brasília, talvez a gente consiga estar juntos lá. O Senhor, aquilo que ele me deu no coração, lá no alto do governo, lá, o Senhor foi confirmando, a igreja vai ministrar aos governadores desta nação. Irmão, mas não é só ao ministro, são as pessoas que estão à sua volta. Nós vamos ter autoridade para orar e ministrar pelos governantes, pelos moradores. Quando eu estava anotando o que o Senhor estava me dando para ministrar hoje, o Senhor me lembrou, os estrangeiros. Nós queremos, estamos pedindo ao Senhor que nos dê os estrangeiros desta cidade. E já começamos, estamos lá, os italianos estão vindo. E nós estamos preparando, segundo semestre nós vamos ter uma festa da Itália, não vai dar para ser aqui, mas nós vamos convidar a comunidade toda da Itália e ministrar o amor de Jesus aos italianos que moram aqui. Há uns dias atrás apareceu uma famíliazinha de japoneses ali e não voltaram mais, mas eu estou pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero que a nossa igreja tenha alcançado os estrangeiros que sofrem, que moram nessa cidade e sofrem talvez tantas coisas. Alguns que estão em família, vão bem, mas quantos são solitários? E o Senhor pôs para mim aqui, ore pelos estrangeiros e ore pela terra. Senhor, essa cidade vai prosperar. Se você anda pela Avenida Antônio Carlos, Senhor, eu estou profetizando em nome de Jesus, libera essa obra aqui, não vai ficar emperrada, não vai ficar parada, libera, Senhor, em nome de Jesus. E é verdade, Senhor. Irmãos, somos nós que vamos proclamar. Somos nós que vamos neutralizar a obra do diabo. E somos nós que vamos proclamar. Talvez algumas dificuldades que alguém enfrenta, que estão na área financeira, serão instantaneamente solucionadas pelo Senhor, porque o Senhor verá que ganhou um intercessor pela cidade, pela economia do país, pelos governantes. A palavra do Senhor diz claro, a palavra do Senhor declara, leia comigo, 1 Timóteo, capítulo 2, se nós somos uma igreja plantada pelo Senhor nessa cidade, nós temos uma missão. Se estamos no centro da vontade do Senhor e cumprimos a missão, o Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades. Precisava de cura, pode descansar, o Senhor vai suprir, porque o Senhor cuida, cuida dos seus ministros, das suas autoridades, dos seus embaixadores. 1 Timóteo capítulo 2 diz assim, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Sabe quem disse isso, irmão? O Senhor Deus. Minha vida está uma confusão, minha vida está uma loucura, olha, eu estou com tanto problema, eu vou começar a orar pela minha cidade. É a minha missão, é a sua missão, é a nossa missão como corpo de Cristo nesta cidade. Orar, abençoar, interceder, proclamar. Irmão, pregar a palavra. Senhor, o que é para ser mudado na minha vida? De tal forma que o que eu tenho, o que eu faço, quem sou, onde eu moro, por onde eu ando, se torne cada dia mais canais do Senhor para abençoar a minha cidade. Podemos fazer essa oração, irmão?